Vem o Internacional para o D'Alessandro, no giro, toque de Nico para quem quer entrar na área, bateu o gol! Gol do Inter! Quem tem centro avante tem tudo! Guerreiro! Guerreiro! Ele está marcando no Campeonato Gaúcho e marcou! Ele está marcando na Libertadores, marcou! E ele está marcando na Copa do Brasil! 26 minutos de partida! Fãs colorados, com essa narração do Daniel Oliveira, da Rádio Bandeirantes, gol do Paolo Guerreiro, o primeiro gol do Paolo Guerreiro contra o Paysandu na semana passada em jogo válido pela Copa do Brasil. Nós estamos começando o episódio 39 do nosso podcast. Eu sou Anderson Cruz e junto com o nosso time de debatedores, mais o Carlos Guimarães, comentarista esportivo da Rádio Guaíba, como nosso convidado, vamos falar aí sobre o Inter na Copa Libertadores, o sorteio que definiu o Nacional do Uruguai como adversário colorado na competição mais importante das Américas, e também sobre a evolução do time treinado pelo Odair Helman. Então, vamos lá, vamos Inter! Eu começo então pelo nosso convidado, né? Convidado que já é da casa, Carlos Guimarães, Rádio Guaíba. E aí, Guima, como é que tu viu esse sorteio aí da Libertadores que apontou o Nacional do Uruguai como adversário do Inter? Nacional, Inter que já se enfrentaram, né? Numa final de Libertadores em 80, com os uruguaios levando a melhor. E aí, anos depois, lá em 2006, voltam a se enfrentar numa Libertadores, dessa vez por umas oitavas de final, como agora, né? Nesse ano. E aí o Inter levou a melhor, eliminando os uruguaios. E embora, né, acho que histórico não entra em campo, né, não sei o que tu pensa a respeito disso, mas como é que tu viu esse cruzamento aí que o Inter tem pela frente? Bom, Anderson, um abraço a todos aí. Eu acho um adversário bom, tá? Não sou muito apegado à tradição. Nacional muito tempo não figura em Libertadores, jogaram a final de 1980, ganhou, depois o Nacional teve um outro título, mas nos últimos 30 anos não consegue figurar numa fase boa de Libertadores. O futebol uruguaio, ele cresceu, especialmente através do resgate que o Oscar Tabárez teve com a seleção, mas muito em termos de geração de base e de jogadores que vão muito cedo para fora. O Uruguai, ele produz jogadores e muito cedo eles são negociados com equipes da Europa, especialmente. Então, não vejo assim como um grande susto. E dentro das possibilidades que o Inter tinha para pegar, entre elas o próprio River Plate, que foi o segundo colocado, entre elas o Grêmio, até o Atlético Paranaense, eu vejo com um pouquinho mais de o Emelec, né, uma viagem, uma coisa meio chata, até eu vejo como uma perspectiva otimista. No grupo, no caminho do Internacional agora nessa fase de oitavas de final. Aí depois tem outras situações, o fato é que é uma Libertadores muito forte essa. Se a gente for pegar a fase de oitavas de final, é uma fase muito forte. Você conta com equipes que são tradicionais. Os paraguaios vêm muito bem, os três paraguaios, Olimpia, Cerro, Libertad. Pega os argentinos, tem Boca e River nessa fase, olha a força, né, dessas duas equipes. Os brasileiros estão cheios, tá cheio de brasileiro nessa fase, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, já tinha falado do Atlético, então acho que é uma fase que depois fica mais difícil. Agora, o Inter tem perfeitas condições sim, de passar pelo Nacional do Uruguai, decide em casa, eu acho que isso aí é muito bom, eu não sou daqueles que acha que é melhor decidir fora, não, é legal jogar diante do seu torcedor, o fator local conta muito para o Inter. Tem um time que se vale do fator local quando sai para enfrentar outros adversários, daqui a pouco pode ter algum tipo de problema, mas não é para buscar empate no jogo de ida e tentar resolver tudo na volta, também não é por aí. Tem que tentar matar o jogo de ida e quem sabe administrar na volta, é melhor isso, é melhor ter esse tipo de proposta do que uma proposta de sair de lá vivo. Isso aí nunca funcionou no futebol, acho um horror quando falam isso também, todo jogo tem que ser programado para que se vença o jogo. E eu acho que o Internacional tem perfeitas condições, sim, de conseguir um bom resultado contra o Nacional do Uruguai, que é um adversário tradicional, um adversário com muita camisa, muita força, mas eu vejo o Inter no momento superior. Guima, minha outra pergunta para ti tem a ver com o time em campo. Uma coisa que muito se fala é que o Inter do Odair é um time que joga um futebol reativo e que tem dificuldade em propor um jogo, mas tem algo que se tem, pelo menos eu percebi, não sei se tu concorda, de uns jogos para cá, que o Inter. Por exemplo, contra o Palmeiras, a crítica foi que o Inter teve uma superioridade bastante grande em termos de posse de bola, mas que não conseguiu traduzir isso em chances de gol, né? Foi uma posse inócua, digamos assim. Já em outros jogos eu percebi, por exemplo, especialmente no segundo tempo desses jogos que eu vou citar, River Plate, Flamengo, Cruzeiro, em que o Inter assumiu a posse de bola, assumiu o protagonismo do jogo e conseguiu propor, né? Inclusive tendo vitórias, né? Contra Flamengo e Cruzeiro, bem consistentes, ao meu ver. Contra o River Plate, lá em Núñez, né? No Monumental de Núñez, o Inter assumiu, especialmente no segundo tempo, o comando da partida e só não ganhou, né, por uma falha pontual do Marcelo Lomba. Então, como é que tu vê essa questão assim? O time vem oscilando, o Inter tá indo num caminho onde o Odair está conseguindo mudar um pouco o estilo do time jogar. Como é que tu analisa essa questão no trabalho do Odair? Bom, com relação ao time do Inter e o jeito que o Inter está jogando, até o jogo contra o Palmeiras foi citado aí na questão, e outras partidas, como por exemplo os jogos da Libertadores, e o jogo contra o River Plate lá, acho que o Inter jogou bem contra o River lá. O que eu vejo é que o Inter está num caminho de dar um segundo passo dentro da sua própria modelagem, dentro da sua própria característica de jogar. O que seria esse segundo passo? Eu acho que é uma luta do Odair, desde que quando ele assumiu o Internacional. E por falta de experiência, sim, o Odair não é um técnico experiente, por falta de experiência, e não é um demérito, é uma realidade. Não estamos diante de um gênio que chega e no primeiro trabalho vai conseguir tudo, precisa de tempo para isso. Ele tentou implementar esse tal de modelo propositivo e entendeu que com os jogadores que tinha e com o jeito que estava o clube naquele momento, a resposta e o resultado, eles partiam de um modelo mais reativo. E tá certo. Se não, vejamos, Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro em geral, é um futebol em que, quando se assume um modelo propositivo, você precisa de tempo para poder ter percalços, respaldar o treinador, o trabalho do treinador, com muita segurança e convicção, para que ele tenha uma organização e o seu modelo aplicados. Só um treinador como o Jorge Sampaoli que consegue fazer, entre aspas, as suas loucuras, eu não acho loucura, eu acho uma coisa muito bacana, e ser respaldado pelo nome que ele tem, e mesmo não balançar depois de goleadas que o Santos sofreu, e até de uma derrota na semifinal do Campeonato Paulista. O Fernando Diniz, se não vira para cima do Grêmio, é um cara que seria contestado no Rio de Janeiro. E no Atlético Paranaense não durou. Tenta colocar uma coisa nova, não consegue. O Odair entendeu que, naquele momento em que ele tinha que preservar o seu emprego, sob forma de um dia poder implantar uma transformação de modelo, ele tinha que colocar um modelo mais simples, que é o modelo de segurança. O futebol brasileiro se joga pela bola de segurança porque o treinador tem prazo de validade. É difícil ter coragem. É fácil dizer que o treinador tem que ter coragem quando a gente está longe. Mas está lá o cara, no emprego, no dia a dia, jogadores, convívio, gosto por aquilo, ambições, convicções. O cara ele vai sim pensar em se segurar primeiro para depois tentar fazer uma segunda coisa, ou uma transformação, ou uma adaptação, enfim. E acho que hoje o Odair está conseguindo fazer isso. O jeito que o Inter jogou, por exemplo, contra o Cruzeiro, que jogou contra o Flamengo, que jogou contra o Palmeiras, eu estou falando de três grandes adversários. É um jeito de um time que encara. É o jeito de um time que entra no campo do adversário, propõe. Independente da proposta, que eu acho do Palmeiras, uma proposta de esperar para contra-atacar, do Cruzeiro, muita marcação e também um menor nível de ataque, o Flamengo já é um pouquinho diferente, mas o Inter, ele passou para um estágio em que, ao invés de só confiar no seu modelo reativo, né, transição, velocidade, com os dois jogadores meios do tripé, com bolas longas, isso aí ainda faz. Mas também aliou isso um pouquinho mais de criatividade e de pensamento de jogo. Acho que o Inter pode ter, inclusive, duas formações, uma formação que é mais propositiva com o Nonato, e acho que num 4-2-3-1, em que deixa o D'Alessandro mais livre, porque o Nonato com o D'Alessandro tem jogo, né? Se não for o D'Alessandro, seria o Sarrafiore esse jogador. E uma formação, sim, é tradicional, o tripé, com o Patrick no time, mas agressiva. Quando o Inter retoma a bola, e a transição do Inter é muito boa. Mas você não consegue ter transição se o time adversário está todo atrás. Essa era a mudança de cenário e de repertório que obrigava o Odair a poder ter uma variação. Aí exigia o Odair para que se tivesse uma variação. Essa variação ela não é da noite para o dia. Aqui no Brasil a gente exige as coisas de maneira instantânea, não é da noite para o dia. Essa variação se dá efetivamente através de processos, de tempo, e agora chegou esse tempo. Eu vejo que a exigência, às vezes, do torcedor colorado é que o time tenha um jeito de jogar perfeito em todos os cenários possíveis. Ora, de novo, não tem material humano para isso. O treinador também é um treinador que primeiro conseguiu se garantir para depois ter alguma coisa parecida com um respaldo para fazer isso. E a gente está num calendário insano, num jogo atrás do jogo. Como é que vai se treinar? Como é que vai se moldar diante de tantos jogos? Então, eu acho que é um segundo passo. Esse segundo passo está sendo dado. Acho que de uma forma muito correta e muito equilibrada. Tempo a tempo. Coisa que no futebol brasileiro muitos acham que é uma bobagem, mas eu acho que é uma coisa muito correta. Às vezes, a gente quer as coisas na hora, imediatas, no momento, e não percebe que tudo para se aprimorar, adaptar, transformar e executar necessita de tempo. E é o que o Odair finalmente está conseguindo colocar, claro, ajudado por jogadores que tenham esse modelo, por contextos que consigam apresentar esse modelo, mas algo absolutamente normal, eu vejo assim. Um abraço, pessoal. Valeu, até a próxima. Do Guima, bola para o Luiz Juno Martins. E aí, Juno? Juno, né, do nosso time aqui, também do MW Futebol, onde ele faz as análises lá sobre o Inter. E aí, Juno? E esse sorteio aí na Libertadores, cara, nacional pela frente. O que que dá para esperar, cara? Fala aí para nós. Fala Anderson, fala aí Fanático Colorados, tudo bem? Mais uma vez o Júnior Martins aqui para falar um pouco mais do Inter, né? A primeira provocação aí é sobre o sorteio da Libertadores, né? Onde o Inter vai estar enfrentando o Nacional do Uruguai, que é um time aí que tem bem muitas dificuldades para tentar construir jogadas de ataque, né? Ele aposta muito em bola longa, bola direto para o centroavante Bergesio. É um time que fez muitos lançamentos nas Libertadores, acho que tem um número total de 274 lançamentos, que é um número bem alto, né? Mas com a bola no pé ali, eles não têm muita movimentação para receber passe, né? E quando consegue esses passes, muitas vezes são imprecisos. E é um time que tem muita dedicação na parte defensiva e é muito combativo, né? Tanto que ele pressiona bem a saída de bola e gosta de jogar um pouco mais com as linhas mais baixas, né? Esperando no seu campo ali. Com uma formação mais básica, 4-2-3-1, defendendo às vezes aí 4-2-3-1 para atacar, no caso, né? E defendendo muitas vezes aí no 4-1-4-1, até no 4-4-2. É mais costumeiro aí já defendendo no 4-4-2. Que é algo meio básico assim no futebol, né, hoje, né? E como tem esse perfil defensivo aí, o time ele faz muitas faltas aí, muitas até próximo da área. E aí é algo que o Inter pode estar explorando, de repente, nesses dois confrontos que vai ter contra o Nacional, né? Só tem que ter cuidado aí com o centroavante, o Bergesio, porque ele é um jogador bastante físico, né? Ele gosta do embate com os zagueiros, tem até um bom jogo de cabeça, de uma boa cabeçada, ele joga para aproveitar a bola alta, consegue matar bem essas bolas, mas eu acho que o Moledo aí deve dar conta do recado, o Cuesta também dando esse suporte para ele. Eu acho que é um adversário bem interessante, assim, que a gente não vai ter muito da dificuldade. Acho que o Inter consegue uma vitória, um empate, ou até duas vitórias aí tranquilas contra esse adversário. A gente pode estar buscando essas quartas de final aí, e já vendo, projetando um adversário um pouco mais difícil, né? Que seria um Flamengo, e até o time do Emelec, que é um time bem interessante. Eu vi apenas um jogo, me chamou bastante atenção alguns jogadores. Eu quero dar mais uma olhada para ver o que esperar de repente do Emelec caso eles passem pelo Flamengo, né? Eu acredito que o confronto das quartas de final seja muito mais difícil. E se passarmos das quartas, aí de repente podemos aí pegar um Grenal, né? Algo que é inédito aí na Libertadores, ou também um jogo, times difíceis como o Palmeiras, né? E até o Libertad, caso passe pelo Grêmio. Que o Godoy Cruz, que vai enfrentar o Palmeiras, eu acredito que seja aí dos adversários dos brasileiros o mais fraco, né? E com relação ao time em campo, cara, é uma pergunta que eu fiz pro Guima e sigo com esse tema contigo. O Inter tá começando a deixar de ser um time meramente reativo e o Odair tá conseguindo dar um aspecto mais propositivo ao time. Como é que tu tem visto isso? Porque o Inter tem tido, né? Era o que eu comentava com o Guima. Em alguns jogos, como o Palmeiras, o Inter teve posse de bola, mas não conseguiu concretizar em chances de gols. Mas, em compensação, em outros jogos, nós estamos vendo o Inter assumir, né, o protagonismo da partida, parece que propondo um pouco mais, criando oportunidades e até mesmo fazendo vitórias, aí, como eu citei nos jogos contra o Cruzeiro e o Flamengo no Beira-Rio. Tem também, especialmente, segundo tempo contra o River, lá em Núñez. É onde o Inter tomou conta da partida, né? E só não venceu por uma infelicidade nos últimos minutos ali. Como é que tu tem visto esse? Qual é a tua análise sobre essas mudanças? Tem ocorrido essa mudança de fato no time? Bom, sobre outra provocação que tu fizeste ali, sobre por que o Inter tem essa diferenciação aí quando joga com a bola, com a posse, e deixa de ser reativo, na minha visão ele não deixa tanto de ser reativo, né? Ele consegue trabalhar melhor a bola só, por muito mais uma questão aí das características de alguns jogadores, né? A gente tem aí o caso do Nonato, é um cara que ele tem uma característica um pouco mais diferente do Patrick quando joga. E ele é um cara que gosta muito de tocar e aproximar, né? Pode ver que ele está sempre tentando se colocar numa posição ali para tentar fazer o time progredir e encontrar espaços, né, na defesa adversária para receber essa bola e já tentar fazer a progressão. É um outro jogador que denota essa questão aí, que a gente pode ver a diferenciação dele desde que chegou para agora, né? O Edenilson, que era um cara aí que era muito mais de transição, né? Muito mais o cara que fazia só a corrida para frente, e ele consegue também trabalhar um pouco mais a bola. E também a inclusão do D'Alessandro, né? Um cara aí que também gosta de ter um pouco mais da bola, gosta de trabalhar um pouco mais essa bola, que faz essa diferenciação, né? Quando o Inter de repente joga com o Pottker, o Patrick e o Edenilson ali fazendo aquela composição do meio de campo, que é um time que gosta de ter espaço para correr, né? O Inter consegue envolver um pouco mais a defesa adversária. E também passa por uma questão do Odair, né? Ele entender que alguns times cedem mais espaço. Se a gente fechar um pouco mais a defesa e sair em contra-ataque, é mais propício do que a gente tentar amassar o adversário através de toques curtos. Eu consigo ver, eu consigo, desculpa, eu acredito que tem muito mais também uma questão de proposta do que o adversário pode nos demonstrar, do que somente questão de peças, né? A gente pode ver muitas vezes o time joga com jogadores de bom toque de bola, mas joga atrás. Por exemplo, quantas vezes a gente já viu o D'Alessandro aberto na ponta tendo que fazer recomposição, né? Algo que não é costumeiro dele. E também passa por uma questão da evolução do time também, né? De estar tá deixando um pouco de lado aquele jogo de mais transicional para tentar buscar um jogo de mais toque de bola, tentar fazer um time mais híbrido. Eu acho que é algo natural aí que o time, com as peças que foram contratadas, a tendência é começar cada vez mais a tentar tocar mais a bola, tentar ser um time que envolva o adversário, né? Mas ele não precisa deixar de ser reativo. Eu gosto, sempre que eu bato, eu acho que todas as vezes que eu falei aqui no podcast, no meu Twitter, eu gosto de lembrar sempre daquele time do Corinthians de 2016, tinha o Jô como centroavante, tinha o Jadson, tinha o Rodriguinho, que era um time que ele era reativo, mas ele, quando tinha posse de bola, ele conseguia trocar muitos toques curtos, mesmo que fossem verticais. E eu vejo o Inter tentando chegar, se aproximar disso. E, cara, para minha visão de futebol hoje, que eu tenho hoje, para mim é um dos melhores modelos que a gente pode ter aí. A gente não precisa trocar 600 passes, 700 passes, para conseguir ter um bom jogo, um jogo bonito, né? A gente pode tocar um pouco menos de passe, mas quando tiver essa posse de bola, ser eficiente e competitivo para poder chegar e finalizar bem. Tanto é que contra o Palmeiras, o Inter teve a bola, conseguiu trocar muitos passes, conseguiu até um certo ponto envolver um pouco a defesa adversária, mas quando chegava na frente da área, rebatia ali naquela defesa, né? Não buscava finalizações, né? Pecava um pouco em finalizações. Eu acho que é essa questão das finalizações é que o Inter peca bastante. E aí que entra, de repente, a inclusão de jogadores que tenham a finalização, tenham um drible melhor, né, na equipe. Eu acho que falta isso também para o Odair, ele fazer um pouco dessa mudança de chave também. Fala, Vini! Vinícius Fernandes, do Future FC. E, óbvio, né? Integrante desde o início aqui, desde o nosso primeiro episódio, integrante do podcast Fanático Colorado também. Vini, e aí, sorteio da Libertadores ficou de bom tamanho para nós, temos boas chances de passar para as quartas de final. Fala aí o que tu achou desse adversário colorado nacional aí pela frente nas oitavas. Fala, Anderson, fala amigos Fanático Colorados, é um prazer estar falando com vocês. Então, sobre o sorteio na Libertadores, acho que poderia ser bem pior, né? Acho que os colorados aí, todo mundo concorda com isso, que havia uma boa possibilidade de pegar times como o próprio Grêmio, né? Nosso rival, Atlético Paranaense, River Plate. Aí, vamos colocar alguns outros times, LDU, times que seriam complicados, no caso da LDU, por causa da altitude. A gente vai pegar um Nacional que está mais próximo daqui, que não tem também um time de grande brilho técnico. Eu acompanhei os jogos contra o Atlético Mineiro. Ambos ele venceu, inclusive. Mas não é um time de grandes valores técnicos. E acho que a gente tem plenas condições de passar por eles. E o último jogo é no Beira-Rio, né? O jogo da volta no Beira-Rio. E isso nos dá um diferencial competitivo bastante grande para essa disputa contra os uruguaios. E assim, percebi que tem muita gente falando do Nico Lopes e tal, tatuagem do Nacional. Gente, isso é uma coisa que pouco importa, assim, sabe? O Nico, ele é o torcedor declarado do Nacional. Eu acho muito legal isso quando um jogador se apresenta também como um torcedor de um time, porque todo mundo começa a gostar de futebol não é torcendo para a seleção brasileira, né? Sempre por um time. E o mesmo jogador, ele sempre teve um time, né? E se ele, isso talvez a paixão dele tenha se perdido com o profissionalismo, o fato que ele começou, ele conheceu o futebol através de um time, e o Nico Lopes, no caso do Nico Lopes, esse time é o Nacional, ele faz questão de dizer, e eu não vejo o menor problema. Acho que isso não interfere em nada no profissionalismo dele, que vem fazendo boas partidas. Sobre os confrontos, ele vai jogar contra o Nacional num campo acanhado, Parque Central, nós já jogamos lá, perdemos e ganhamos lá já, mas antes da reforma. Se não me engano, ainda não entramos nele reformado. Ele está menos alçapão, está um pouco mais moderno. Estive lá no ano passado, visitando o estádio, visitando as redondezas. Acho que normalmente o gramado é bom, acho que o Inter vai ter o Inter vai ter uma boa oportunidade de botar a bola no chão e jogar futebol. Acho que é bem interessante voltar de lá com resultado, o empate com gols ou mesmo com uma vitória, para a gente levar um jogo tranquilo para o Beira-Rio, porque a gente sabe que é muito complicado jogar com os uruguaios dentro do nosso estádio, precisando de resultado. Aí eu vou rememorar a dura lembrança do Peñarol para os colorados, né? O Peñarol que nos eliminou na Libertadores de 2011, se não me recordo, se não me falha a memória. O Peñarol era para o Diego Aguirre, a gente tinha empatado em 1-1 lá no Centenário, levamos uma vantagem que ainda assim não foi suficiente. O Nacional tem um time com jogadores bem, bem experientes em Libertadores. Acho que isso pode ser um complicador, mas dentro desse cenário, das possibilidades que a gente tinha de enfrentar times muito, muito complicados e com mais poderio técnico, acho que a gente acabou pegando um adversário até interessante. E a outra questão, que é o tema central desse nosso episódio, É o seguinte, o Inter está conseguindo, o Odair está conseguindo transformar o Inter num time mais propositivo, né? Porque falava aqui já com o Guima e com o Juno, que é uma questão que o Inter, né, em alguns jogos, como por exemplo o jogo contra o Palmeiras, o Inter teve mais posse de bola, mas, né, uma posse, digamos que inofensiva, né? Concluiu pouquíssimo ao gol do Palmeiras. Mas em compensação tem outros jogos em que o Inter está conseguindo manter a posse de bola e propor melhor o jogo. Eu queria saber de ti se isso tem a ver também com a entrada do Nonato no time. Se a entrada do Nonato possibilitou uma nova forma do time jogar em que nos dá uma posse mais agressiva, digamos assim, mais construtiva. Como é que tu tem visto isso? Fala um pouco aí para nós, quais são as tuas impressões? Como é que o Vini tem visto essas questões do time do Inter aí, comandado pelo Odair? Então, sobre essa questão da posse de bola, tem a questão, tem a posse de bola inócua, como no caso do Palmeiras, que o Inter trocou passes e finalizou uma ou duas vezes no gol do Everton durante todos os 90 minutos. E tem o caso da posse de bola contra o Cruzeiro, e que essa é a tua pergunta. E aí tem uma questão crucial, que é o Inter passou a maior parte do tempo no jogo contra o Cruzeiro à frente do placar. E isso conta bastante. Porque o Inter tinha uma posse de bola, mas com espaço para trocar esses passes, diferente do jogo contra o Palmeiras, em que o Inter passou aí, vai, 80 minutos, talvez um pouco menos do que isso, atrás do marcador. E aí é muito complicado jogar contra um time que é prioritariamente defensivo. Assim como eu tenho certeza que se o Inter jogasse contra, se o Cruzeiro fizesse aquele primeiro gol, que por muito pouco, 4 minutos de jogo, o Thiago Neves errou uma finalização, que ele recebeu um cruzamento à direita na frente do Marcelo Lomba. Se ele faz aquele gol e a gente arranca com 1-0 para o Cruzeiro, acho que a gente teria mais problemas para trocar passes e talvez o cenário fosse muito parecido com aquele jogo do Palmeiras. Eu sempre digo, cada jogo é um contexto, cada jogo é um cenário diferente. O Cruzeiro nos deu espaço porque está muito atrás do marcador. Mas assim, pensando no Inter como um time possivelmente mais propositivo, acho que a gente tem jogadores para jogar de um jeito mais propositivo. Sigo achando que falta o Inter ainda um volante de mais refino técnico, capaz de gerar o jogo, lá como era o Arangues, ou como o nosso rival tem o Maicon, por exemplo, que até já está na fase descendente da sua carreira. Mas ainda assim, eu acho que a gente pode propor, e o segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, ele deu um recado bem legal, que foi quando o Odair desfez o tripé, aproximou o D'Alessandro do Guerreiro e abriu o Nonato. Primeira vez que eu vejo o Nonato aberto no flanco esquerdo, eu gostei muito, muito dele. Eu gostei muito dele por ali, porque o Nonato é destro, então ele cortar muito para dentro e abrir corredores pro Iago. Esses mecanismos de um jogador abrir espaço para o outro, isso é que faz um time propositivo ter qualidade. A gente fala muito de proposição, que é difícil trabalhar com a posse de bola, mas com jogadores dinâmicos isso fica um pouco mais fácil. O Nonato é um jogador dinâmico. O Inter tem muitos extremas direita canhotos, o D'Alessandro, esse cara por ali, o Nico Lopes também, e eles têm essa característica do drible curto, da geração de espaços, da assistência. E faltava alguém na direita, porque nossos extremas esquerdos, destro, Sonny Hilton e o Wellington Silva, eles ficam um pouco aquém daquilo que a gente precisa e também são caras ainda irregulares no internacional, né? Então, assim, vejo com muito bons olhos essa saída do Nonato para a esquerda, e também o fim do tripé. Acho que, como mesmo disse, cada jogo apresenta uma situação muito particular. Não decreto o fim definitivo do tripé, mas acho que para a gente propor uma alternativa mais legal, assim, e que dá mais fluidez ao time, é o 4-2-3-1, com dois volantes alinhados ali, Edenilson e Lindoso, ou Edenilson e Dourado. Aliás, o Lindoso fez um grande jogo contra o Cruzeiro. Ele vai muito bem quando está alinhado, que é onde ele jogava no Botafogo. Quando ele não é o último homem no tripé, quando ele não é o substituto do Rodrigo Dourado, acho que ele rende mais. E se eu fosse o Odair, eu ia mais por esse lado, apostar mais nessa composição de time. Agora nós vamos atravessar aqui o Atlântico e vamos para a terrinha, né? Vamos para Portugal para ouvir o Nando Rocha, grande parceiro Nando Rocha. E aí, Nando? Sorteio da Libertadores, Nacional pela frente. Boas lembranças, né? Vamos esquecer 1980 e vamos nos lembrar de 2006, quando nós eliminamos eles naquela nossa caminhada rumo ao título da nossa primeira Libertadores. E aí, gostou do sorteio, cara? Grande Anderson, gurizada do Fanático Colorado. Mais uma vez é uma satisfação, uma honra participar deste podcast. E falando sobre o sorteio da Libertadores, confiante eu tô. Eu acho que num contexto geral, assim, pro Inter, não, eu acho que nós nos saímos bem, assim, no sorteio, enfrentando o Nacional. Embora seja um clube de tradição e que tenha uma proposta de jogo onde geralmente a gente tem um pouco mais de dificuldade. Se não me engano, o Nacional foi o clube que teve menos posse de bola entre os classificados, né? Na primeira fase da Copa Libertadores da América. O Inter costuma ter um pouco de dificuldade com esse tipo de jogo, de times que deixam o Inter com a bola, né? E o Nacional tem tradição, tem camisa. A gente teve dificuldade contra eles na Libertadores de 2006, e por mais que tenha ido muito bem no Uruguai, depois no Beira-Rio foi complicado. Mas eu estou confiante, eu acho que o chaveamento também nos favoreceu de alguma forma, porque o Flamengo é uma equipe ainda irregular no ano, inconstante, e tem todo um peso de segunda fase de Libertadores aí que o Flamengo não consegue transcender, né? Não consegue passar por isso. E é uma atmosfera complicada que se cria, uma sinergia meio negativa que cria, assim, entre torcida, clube, jogadores. E, então, eu acho que a gente teve um preview aí nos últimos dias de um enfrentamento de Inter e Flamengo, e o Inter amassou o Flamengo no Beira-Rio, né? Flamengo com o time completo. Então eu acho que possivelmente passe o Flamengo, embora tenha toda a cara de perder para o Emelec nesse confronto, mas possivelmente passe Flamengo e Inter, é claro, respeitando os demais adversários, né? E eu acredito que tenha sido um chaveamento assim interessante, porque principalmente nas quartas de final. Aí depois, semifinais, eu acho que o adversário potencialmente mais perigoso seja o Palmeiras, não pela sua proposta de jogo, mas pela qualidade do elenco. Mas assim, nós tivemos enfrentamento contra todos esses times recentemente, né? O Flamengo a gente venceu, o Palmeiras a gente enfrentou em São Paulo, foi um jogo meio complicado, assim, mas o Inter não foi amassado pelo Palmeiras, né? O Inter conseguiu muitas vezes até ter a bola de modo meio improdutivo, mas teve. Contra o Grêmio a gente viu dois jogos iguais praticamente nas finais do Gauchão, e é uma outra equipe que a gente pode pegar na semifinal. Enfim, os outros adversários, né? Tem um confronto entre Cruzeiro e River Plate no outro lado da chave, que nós também tivemos um enfrentamento positivo recentemente. Por pouco não vencemos o River na Argentina, vencemos o Cruzeiro com naturalidade no Beira-Rio, fazendo um segundo tempo de excelência. Eu estou confiante, eu acho que a gente precisaria ainda de duas ou três peças para sonhar com o título mesmo, assim. Sinceramente, não sei como é que funciona a inscrição de outros atletas a partir de agora, se vale para as outras fases, se a gente vai colocar o pé no freio e esperar, de repente, parada para a Copa. Historicamente, o Inter se dá bem nessas paradas, né? Fora 2015, mas 2015 aí tudo já contribuía, né? O extracampo a gente não pode levar em consideração, porque foram anos atípicos. Então, eu estou confiante, sim. Acho que, de modo geral, foi um sorteio positivo para o Inter. E é um enfrentamento contra uma equipe que tem uma proposta de jogo até parecida com aquela do Odair do ano passado, de um modo mais reativo. Faz poucos gols, tem que cuidar, tem um atacante, o Bergessi, que tem 34 ou 35 anos, que é um 9 de carteirinha. Então, vai ser um enfrentamento muito interessante de se ver com uma zaga hoje que para mim é a melhor do Brasil, que é Moledo e Cuesta. E Moledo, que é um zagueiro que eu costumo dizer que fui contra a contratação dele, não sabia o que falava, né? Porque para mim hoje é o principal defensor do Brasil. Realmente está jogando muita bola já desde o ano passado, mas esse ano tá fora de série mesmo, Moledo. Então estou confiante, sim, e acho que a gente vai ter dois grandes enfrentamentos contra uma equipe tradicional, que é o Nacional. Passando do Nacional, se Deus quiser, a gente possivelmente pega o Flamengo, que é mais um enfrentamento parelho, assim, equilibrado, embora o Flamengo tenha um grupo muito, muito qualificado, um treinador vitorioso, que a gente gosta, que é o Abel, mas eu acho que o Inter tem condições de passar por esses dois adversários. E no embalo eu já emendo a outra pergunta aí, Nando, que é o tema central, né, desse nosso episódio. O Inter está conseguindo se transformar num time mais propositivo e nem tão reativo assim? E o que que o Nonato trouxe de contribuição para o time? O que que mudou com relação ao time que tinha o Patrick e ao time que tem atualmente o Nonato? Dá para prescindir do Nonato entre os 11 titulares? E a outra questão é, do que tu tem assistido aí, tem algum jogador que tem te chamado a atenção, que vem se destacando, vem daqui a pouco mantendo um nível de atuações, ou que até não vinha bem e que daqui a pouco começou a melhorar suas atuações no time? Fala aí, Nando. Um grande abraço, cara. Bom, sobre o Campeonato Brasileiro, eu acho que essa questão de ter a posse de bola, de não ter a posse de bola, eu até comentei no Twitter isso depois da declaração do Melo, que eu achei infeliz a declaração do nosso vice de futebol, falando que havia uma evolução na equipe contra o Palmeiras, né, que o Inter tinha tido mais posse de bola, trocou mais passes. Eu não sei se era um discurso externo assim, né, para amenizar uma derrota, que é uma derrota natural contra um clube que é campeão brasileiro, que é o clube que mais investe no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro, ou foi por desconhecimento mesmo, assim, porque o Inter não tem essa característica de toque de bola, de jogo propositivo, de posse de bola, né? O Inter é um time totalmente vertical e físico, e é dessa forma que a gente se impõe contra outros adversários. A gente sabe dosar muito pouco. Quando tem a bola, verticaliza sempre, verticaliza o tempo inteiro, até pela característica dos jogadores. Então, não acredito que muitos passes e posse de bola e volume de jogo tenham sido algo que foi benéfico para nós, ou que tenha sido uma evolução do time do Odair. Em contrapartida, em outros jogos que a gente teve menos posse de bola, que trocou menos passes, nós tivemos atuações melhores, justamente porque a característica do time já desde o ano passado é um time totalmente físico e um time que verticaliza muito. E quando tem o Nonato, principalmente com esse jogador, como aconteceu nos jogos contra o River e o Cruzeiro, essa transição fica ainda mais rápida, o Inter se torna um time ainda mais letal. É um time que insiste muito no ataque, que não desiste. Se a gente for olhar, os 3 gols contra o Cruzeiro foram de rebotes e de insistência, né? Foi um chute na trave, rebote, gol. Foi 2 chutes que pegou em defensores, pega na trave, rebote, gol. Então o Inter se torna uma equipe que martela bastante, que verticaliza muito, e não é na evolução, não é na posse de bola, no volume de jogo, na troca de passes, que a gente vai observar uma evolução do time. É justamente se tornar eficiente quando tem a bola e quando propõe, quando faz os ataques. E a gente consegue ver isso mesmo quando não tem a posse de bola, né? Baixando um pouco mais as linhas. Mas assim, eu vejo uma evolução muito grande no Inter nos últimos jogos. E eu acho que deve-se à entrada do Nonato, principalmente, porque ele dá uma outra característica para o time, menos físico, mas de muito mais transição, de conexão entre os setores, de bola no chão. É um jogador inteligentíssimo, assim. Eu acho mais preparado, inclusive, que o Sarrafiori hoje. E eu não consigo vislumbrar hoje o Inter prescindindo desse jogador. Eu acho que o Nonato é um cara que precisa ser titular, precisa ter essa confiança no lugar do Patrick, principalmente. Por mais que o Patrick não viesse jogando mal, eu acho que fazia um ano melhor do que ele terminou o ano passado. Mas, assim, se sobrepõe a qualidade do Nonato, o que ele pode entregar pro time. Ele fez o D'Alessandro crescer, ele fez o Nico voltar a ter protagonismo, por mais que não tenha feito gol. Então é um jogador que faz funcionar muitos setores do time. E o próprio fato de colocar um jogador de mais toque de bola e menos força física, prescindindo de, por exemplo, Patrick e Pottker, está dando liberdade para outros jogadores crescerem, como o Iago e o próprio Zeca, né? Que às vezes no Twitter mesmo eu falava que não tinha intimidade, eu ia chamar ele José Carlos até que ele começasse a jogar bem, e parece que tá dando certo, né? O José Carlos está ficando em casa assistindo o Zeca jogar muita bola, como tem jogado nos últimos jogos. Eu acho que tem se tornado um lateral como a gente cobrava tanto ele, que é um lateral competitivo. É um lateral que sabe defender também, que se esforça. A gente nota que não é a principal característica dele, mas ele tem se esforçado para melhorar. Eu acho que ele chegou achando que era aquele lateral de Olimpíada, né? Um lateral que a vida inteira se acostumou a jogar pela esquerda, quase como um extremo, com o pé invertido, né? E achou que as coisas iam acontecer naturalmente aqui. E ele teve humildade de voltar, dar dois passos para trás, aprender a marcar, aprender a ser mais competitivo na fase defensiva. E está se tornando um lateral quase completo. Muito obrigado pela participação, Anderson. Um grande abraço para vocês e que a gente possa chegar na parada para a Copa América com bons resultados no Campeonato Brasileiro e com grande esperança aí para nossa Libertadores da América. Só aí então, né? Estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso podcast. E lembrando sempre, né, que nós temos a parceria do Pantu Futebol Latino, meu amigo André Pantu, para quem gosta de colecionar. Se tu gosta de colecionar artigos de clubes de futebol de toda a América Latina, acessa lá no Instagram, Pantu Futebol, que tem, cara, uma infinidade de materiais lá, desde de material de treino, roupas de viagens dos clubes, camisa de jogos. Dá uma conferida lá, porque se tu gosta de colecionar esse tipo de material, tem muita coisa lá. Muita coisa mesmo. Então, confere lá. E um grande abraço, gurizada. Até o episódio 40, hein? Estamos chegando no 40º episódio do podcast Fanático Colorado. E que o Inter siga aí, né? Nessa caminhada em busca do Tetra brasileiro. E vem uma parada aí pra Copa América. E depois tem retomada da Libertadores, que o tri tá na cabeça de todo mundo aí, que a gente não quer ganhar o tri da América esse ano, né? Bora lá, vale Colorado e até o próximo episódio.